pouco era muito derrubado, igual ressaca. O que o alienígena me falava naquele momento eu não escutava. Tava mais além, viajando na paisagem, minuto de conexão. Então que me encontrasse naquele minuto, ela entra, traz consigo. Senta, olha pra trás, na sequência um sorriso. Correndo risco fictício de maneira absurda. Transmissão frequência baixa, nunca se escuta. Anos e anos de lutas, viagens absurdas. Poucas glórias, vitórias curtas, marias lenta. Joana que não cumprimenta, solidão que atenta. E todo veneno não experimenta. Seguindo o caminho que o ser humano impôs, mas sempre pensando como alienígena me propôs. Deixa pra depois, aquele nosso plano. Entendi, desculpa, ficar ligando foi engano. Valor não se tem, atitudes que se tem. Não vale nada pra esse alguém, nem. Mas eu louco disposto, concentrado em meu posto, onde o estoque de rimas é bem maior que o outro. Tanto de besteira quanto de coisas que afeta. Traz coisas que você adora e outras que tu detesta. Mas o meu reinado alienígena não vai acabar. Eles me disseram pra continuar e observam de lá. Me apresento pra você, louco tudo é ter. Vai saber se não entender, o medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós, e pra alertar humanos eles usam minha voz. Me apresento pra você, louco tudo é ter. Vai saber se não entender, o medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós, e pra alertar humanos eles usam minha voz. É isso, e sigo insistindo, percebendo e destravando saídas, sem deixar rastro ou migalhas no caminho. Verdade, consequência ou destino. Quem além de nós responde por nós e tem real poder pra temer. Eu e eu em harmonia, com sentimento combativo, na ativa. Queima falsidade na fogueira com coragem, ação decisiva. É o você, louco tudo é ter. Vai saber se não entender, o medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós, e pra alertar humanos eles usam minha voz. Me apresento pra você, louco tudo é ter. Vai saber se não entender, o medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós, e pra alertar humanos eles usam minha voz. Eles me falaram que eu não me entregar, e nunca deixar o maldito humano minha mente usar. Área 51 é muito mais que um. Ali nossos irmãos virou experiência na mão dos cu. E o programa ET começa agora. Nossos irmãos não estão parados, estão se armando lá fora. E o prejuízo é claro que pode ser grande, pois o humano machuca seu planeta em os instantes. Mas ele não aceita, porque o humano não respeita. E nossa raça humana não vai longe onde ela deita. Me comunico com a princesa Kami, vamos tomar um café. Veio descarte, mais uma que deu olé. É, mas não precisava tratar desse jeito. Esquece que a gente não nasce nada perfeito, mas arrisca o peito nessa nova guerra. Guerra idiota, ferve e congela. Traz mais espanto em mortos que o Titanic. Como seria o mundo se as flores não caíssem? Você não enxerga, mas eles estão lá, naquele lugar que você não consegue olhar. Me apresento pra você, louco tudo é ter. Vai saber se não entender, o medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós, e pra alertar humanos eles usam minha voz. Me apresento pra você, louco tudo é ter. Vai saber se não entender, o medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós, e pra alertar humanos eles usam minha voz.